Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar. Hoje, né, mas é o dia do... Hoje não, né? Foi essa semana, né, na verdade. O dia do... Dia do Nordestino, né? Então a gente vai fazer esse episódio aqui, né? Especial ali pros... pro Nordestezão, né? Falar um pouquinho aqui do Ceará também, né? Mas tudo mais, né? E tal. Nossa, só nessa live a gente vai falar com sotaque, né? Normalmente o cara não utiliza, né? Mas em homenagem ao povo nordestino, o cara vai falar várias gírias aí. Os caras dizem que praticamente o Ceará, né, mano, que é uma parte ali do Nordeste, é praticamente um país em si, né, mano? Porque aqui a gente tem tudo, né, mano? Tem tudo que o cara for imaginar, a gente tem aqui, né? Só não tem as coisas que não vem pra cá. As coisas que não vem pra cá, aí não tem. Isso aí é uma coisa também que é muito de nordestino, né? O famoso tem, mas tá faltando, né? É, mas teve uma vez que foi essa putaria aí, mas... Eu fui numa loja aqui perto, né? Pra comprar um ventilador. Aí eu perguntei porque lá outra e tem coisa a... que tem muito por aqui é calor, né? É doido, mano. Não tem como não, mano. Eu vi esse cara dizendo aí do... Acho que era São Paulo, né? Que tava quente, né? E tudo. Os caras dizem, macho, aqui tá fazendo 27 graus, macho. É ouro, macho. 27 graus aqui é um ventão ali, mano. É, tá frio. O cara comentando assim, né? Amadores. É. Acho que não tem como não, mano. Aí eu cheguei lá, né, pra comprar um ventilador. Aí a mulher diz, eu perguntei lá, mas tem aqueles ventiladores silenciosos ali? Aí a mulher diz, tem. Aí eu, pois, peguei um pra mim. Não, mas tá faltando. Eu já vi isso, mas... Como é que tem, então, mano? Não, mas é porque tinha, mas agora acabou, porque eu vendi o último ontem. Ora, porra, então não tem. Então realmente é existe, mano, esse negócio do tem, mas tá faltando, mano. O cara que vinha pelo Nordeste a primeira vez, ele já não é mais surpreendido, né? Porque a gente já tá falando aí do quem tem, mas tá faltando. O Laerme Freitas disse aqui, ó, tem... Mas tem canto mais quente que o Ceará, viu? É, realmente, o Piauizão, né? Que também é no Nordeste. A galera diz que lá é o cão, né, mano? Quente. Tem uns locais quentes. Piauí é quente. O pessoal diz que Mossoró, ali no interior do Rio Grande do Norte, também é quente. Isso é uma porra, mano. E assim, o Nordeste, mano, de maneira geral, o clima é como o pessoal diz, né? É quente, muito quente, inferno total, né? As estações do ano. A galera dizendo aqui, hashtag Joel Careca aí dentro. Os caras gostaram do penteado novo aí. Taria, o Pedro Lucas tem que tirar o selo do Joel aí dentro. Putaria, anime Epic Cine. Joel foi no cabeleireiro e pediu... A para dos lados e pica atrás. Aí dentro. Deve ter essa putaria também, né, mas aqui no Nordeste, mano. Eu não sei porque em outros estados tá na moda esse negócio de barbearia, né, mano? Que barbearia, não sei o quê. Aqui, mas aqui no Ceará, né? Pelo menos no nosso bairro. Existem ali os, né, os cabeleireiros superstars, né? É que no nosso bairro a gente tem o Rei Leão, né? Rei Leão, o nome do cara, mas olha aí. Mano. O cara cortava o cabelo. É Rei Leão, mano? É, mano. É, ele, o apelido do cara é Rei Leão. Ele cortava ali o cabelo da galera, não sei o quê. E o bicho era voadozão, mas ele cortava assim, o cara sentava. Aí ele pegava a máquina e... Vim, din, din. Mas era voado, mano. Era nem 10 minutos, mano. Mas era aqueles barbeiros de um real, né? Que o cara era... O corte era R$2, mas era só na máquina, né? O corte de cabelo dele, mano, era tipo... Começou como R$5. Aí era... Ele fazia aquele padrão, né? Aí o padrãozão aí, o social, né? Que o cara pede ali. Faz aí o corte social, né? Aí o Rei Leão ia lá, voado, 10 minutos, cortava o cabelo do cara. Aí hoje em dia, mancho, é R$10, mancho, o cortezão ali do Rei Leão, mano. Ué, doido, mancho, a inflação ali pegou todo mundo. Esse corte aí, mancho, tá barato, viu? Que R$10 eu pagava pra cortar quando eu tinha uns 15 anos ali. Acho ali do lado do Manel, né? Da casa do Manel tinha o índio, né, mano? Que ali era a barbearia clássica, viu, mano? Era tipo aquele. Macho, vocês que assistiram aqueles filmes do Ice Cube, mano? Que tem ali aquelas barbearias dos negros, mano. Pronto, mano. A barbearia do índio, que era do lado do Manel, era aquele tipo. Estilo de barbearia ali, mano. Dos negros americanos. Era do mesmo jeito. Outra referência que me lembra a barbearia do índio, mano, é aquele filme do Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York. Esse bicho vai dar uma cortada ali no barbeiro também. É do mesmo naipe ali. Exatamente, mano. É a mesma coisa ali. É, mano, mas voltando época, a falar de Nordeste, uma das coisas mais massas assim, que eu acho... Do nordestino em geral, mano, é a culinária. É, as comidas, dando. Os pratos aqui do Nordeste, mano, não é porque eu sou nordestino, não, macho, mas eu acho muito boa, mano. É, doido, mas o cara comendo cuscuzão ali, cuscuz, né, e tal. Eu acho que a comida favorita ali do nordestino, mano, o cuscuzão ali, né, e tal. E tem que ser aquele cuscuz, mano. Porque lá em São Paulo, mano, tem aquele negócio do cuscuz, mas que o cara bota ovo, bota um monte de putaria e faz tipo um bolo, mano, assim, do cuscuz. Mano. Bota ovo e fica um monte de coisa pregada. Cuscuz, como é que o pessoal chama, mano? Tem um nomezinho de cuscuz marroquino, né? Não, o pessoal chama, o cara bota um bocado de tempero, faz tipo uma tortazinha lá. O massa, mano, o cuscuz massa, mano, é esse daí que tá na tela, mano. É o cuscuzinho simples ali, né? O amarelinho, só com uma manteiguinha derretida ali em cima, né? E tal. Esse daí é que é o massa, mano. No máximo o cara bota um ovozinho, né? O Laerme aqui tá falando que bom mesmo é a panelada. Panelada, zona. É, doido. Deixa de ficar todo tremendo, não consegue comer o café da manhã. Isso aí é foda, né, mano? Putaria, viu, mano? Agora, um negócio, mano, que eu acho que é a cara do nordestino, mano. E eu não sei se tem em outros estados, mano. O pessoal aí que é dos outros estados, sul, sudeste, pode comentar com a gente. Mas o que eu acho que é a cara do nordestino, mano, é o pratinho, mano. Pratinho. Porque aqui no Nordeste, o pratinho vende um ano todinho. Todo ano tem pratinho. E o que é o pratinho, mano? É o... Baião, né? O vatapá e a paçoca de carne. É, no máximo um franguinho, né? Só para desfiado, só para frescar, né? O cara bota. Mas o pratinho tradicional vai é esse aí. O Israel Soares de Oliveira. Joel, dobre sua língua para falar do cuscuz paulista. Seu fuleiro, macho. A gente pode falar, mano. Nós inventamos ali o cuscuz, mano. Não tem como não, mano. Se tem alguém que pode falar assim, que somos nós aqui, mano. É doido. Ué, o cuscuz doido, é uma parada invocada, mano. É bom demais, mano. Outra coisa que é bom ali de comida é o baião de dois, né, mano? O baiãozão ali é. Ué, é doido, mano. O galetão aí. inclusive o Galeto, né? Que hoje a gente vai fazer o sorteio do Galeto, né? Galeto completo com baião lá do Instagram. Homenagem, né? O baiãozão ali, tu é doido, bicho. A galera, eu vejo muita receita, mano, no YouTube, da galera fazendo, né? Baião de dois, aí bota o arroz, feijão. Feijão fradinho, né? Aquele feijãozinho que é mais, né, branquinho, né, e tudo mais. Aí os caras botam ovo cozido, linguiça, carne do sol dentro. Cozido eu nunca vi, não, mano. Tem certeza, mano? Já, mano, já vi, mano, os caras fazendo, mano. Eu acho o baião clássico daqui é assim, arroz, feijão e nata. Pronto. Natazinha ali, só pro cara dar o gosto, né? Isso aí é polêmico, porque eu pessoalmente eu gosto de baião assim, nata, pedaçozinho de queijo de coalho dentro, né? O bicho ali todo cheio de queijo, né? Requeijão, não sei o quê, creme de leite. Agora tem gente que diz que assim, não, o baião tradicional. O baião tradicional tem que ser aquele meio amarronzado, né? Só com feijão, só na mão do tempero ali. Queijo ali não é muito... É porque, macho, o cara bota a natazinha, mas a natazinha ela dá um sabor todo especial ali pro baião. Não, a nata no baião, macho, o baião, pra mim, tem, né, como tem não, que ter nata e um queijozinho de coalho, mas tu é doido quando o cara come o baião e tem aquele cubinho de queijo coalho ali, mano, bicho, é bom demais. Outra comida clássica também do Nordeste é a tapioca, né, mano, tapiocazinha ali, macho, não tem como não, mano. Tapiocazinha, aquelas... Tem a tapioca seca, né, mano? Que é sem nada, né? Que é só a goma na... no flange ali da frigideira. Bicha desce rasgando, né? A garganta. Desce ali rasgando a goela do cara ali. Só que tem umas tapioca, mano, que eu nunca consegui fazer, mas que é aquela tapioca molhadinha, mano. Que os caras vendem por aí nas barraquinhas. Eu não sei como é nos outros estados, mas aqui em Fortaleza é sagrado, né? Na porta de quase toda firma, né? Toda empresa grande, tem uma barraquinha que o cara vende, né? Umas tapiocazinhas redondas, assim, mais ou menos dessa grossura, né? Por aí. É tipo um hambúrguer, bicho, né? Uma olhadinha. É, pronto, exatamente. Na dimensão de um hambúrguer. Leitezinho de coco, né, e tal. Tu é doido, bicho. É o café da manhã dos campeões, mano. Agora o Helder Bruno falou aí tudo, viu, mancho? E o Laerme também, mano. Tapioca massa é a de leite de coco. Vixe, mancho, tu é doido, mano. Um leite de coco com uma manteiguinha. E tem que ser a simples, mano. Porque eu tô vendo aí o movimento das tapiocas modernas, mano, aí, mano. Que os caras tão botando, mancho. Aqueles caras que faz tapioca, né? Aí bota recheio de frango, tapioca de pizza, mano. Já bem isso, mano. Se eu quiser comer uma pizza, eu peço uma pizza, mano. Bem ali. Pizza de 10 reais e tudo mais. Aí o cara bota, não, tapioca de pizza, carne do... Carne do sol é boa, né, mano? Carne do solzão é... É, carne do sol demais. Ali, bicho, tá liberado. Mas a questão é a seguinte, é porque a tapioca, mano, era uma iguaria nordestina desde os tempos mais primórdios, né, ali e tal. Tempo do Lampião, o bicho comia uma tapiocazinha de manhã e tal. Aí com essa onda fitness, mano, a turma marumbeira descobriu a tapioca, né? Aí a bicha ganhou o mundo ali, o Schwarzenegger almoçando tapioca ali pra o bicho manter o carboidrato baixo. Lou Ferrigno, né, comendo uma tapiocazinha, né, mano. E tal. Agora que a galera descobriu a tapioca, mas a galera fica toda nesse negócio, não? Tapioca integral. Já bem isso, mano. Tapioca integral, mano. Aí, é, mano, doido, várias é demais, aqui, mano. A turma tá dizendo que já tem até whey protein de tapioca, mano. Tapioca com abacate. Pessoal, não agora tem limites, né? É putaria, né, mano? Era os dindins que vendia aqui, né? Dindin é aquele... saquinho, né, que a galera chama em outras regiões de sacolé, né, Aí, mancho, o dindim daqui. Geladinho, tem... né? Também tem estado que chama de geladinho. Tinha uns dindinzão ali de maracujá, né? O de castanha, que era o mais famoso. Aí tem também o dindim de tapioca, né, mano? Que os caras faziam. Dindim de tapioca, mano. Era putaria demais, mano. Outro, um sabor ali que ninguém pedia nos dindins, mano. Era o dindim de batata doce. Ninguém pedia essa merda, mano. Era uma merda. E hoje em dia ele é sucesso entre os marombeiros, mano. Os caras não... Agora, o Gabriel Souza, mano, levantou um ponto aqui, mano, que eu nunca entendi, mano. Que era o dindim de coco queimado, mano. Como é que os caras inventaram essa parada de coco queimado, mano? Não é, mano. Eu também não entendo. Eu não gostava, mano. Os caras pegavam o coco ali ralado, né? Botavam na frigideira e salteava o coco, né? Pra ficar queimado. Alguma coisa assim, sei lá. Mas era aí que ali, tá, mano. O curioso é isso, mano. Porque existiam várias frutas, né? Tinha um coco normal, sei lá, porque é que nunca inventaram dindim de castanha queimada, né? Porque tinha um de castanha. Pois é. Tinha também o dindim de... O de Nescau queimado. Ixi. Ali. Inventar. De Nescau ali era o melhor, viu, mano? Tu é doido ali. De Nescau era massa demais, mano. Esse aí João, deu, mano, até uma água na boca agora. Charrupiava num dindinzão de Nescau, né, mano? Dindinzão de Nescau ali, bicho, era muito massa, mas tu é doido. Olha, mas o João Paulo lançou também que um mídia. Era todo colega que tinha esse, o dindin de Nesquik ali, de morango. Esse era ruim demais, mano. Amém. E aí? E o Manel? Manel encolheu, hein? Manel, chega. Chega, bugou a câmera de todo mundo aí, né? Manel. Manel aí. Agora indo pro. A gente tá falando, Manel, aqui do Dia do Nordestino, Manel. Foi ontem, né? Que foi o Dia do Nordestino. Estamos fazendo esse episódio especial aqui do Nordestezão, Manel. A nossa terra natal, né? Uma curiosidade ali sobre o Nordeste, mano, é que é o seguinte, mas isso é uma coisa que eu pesquisando, mas eu achei impressionante, mano. Eu tinha visto assim uma matéria, o cara botou clickbait total, né? Albert Einstein já visitou Sobral. Aí eu, vixe Maria, mano, Albert Einstein, mano. Já veio pra Sobral, mano. Caralho, mano. Tu é doido, mano. Aí eu fui olhar. O bicho veio fazer a pós dele aqui, né? A Alemanha ali, o bicho tá meio fraca, né? Talvez, bichão. Tenho que me capacitar ali na Universidade de Sobral, né? Aí, mano, ele... Na verdade, mano... Em 1919, né, os... Mulher, tu tá aparecendo aqui, viu, mulher? É tu mesmo. Mano, é o puta agora. Banheiro. Mano, é o puta aí. Pelada, macho, ali, macho. Peladão, né? É bem isso, mano. Manoel aí querendo dar uma ajudada na audiência, né? Só o número de comentários subindo ali. Putaria, mano, em... 1919, aí, mano, na verdade eram os ingleses que eram alunos do Einstein, mano. Eles vieram pra Sobral pra fazer um estudo ali da teoria da relatividade aqui em Sobral, mano. Porque parece que o sol era pegando fogo. Ei, mano, eu ia dizer isso aí, mano. Os caras lá nos Estados Unidos aí, não, mano. Um brasileiro lá na universidade, rapaz, Einstein, lá na minha cidade, se o cara sair meio-dia, mano, dá pra fritar um ovo na calçada, eu acho. Tipo, é doido, não existe isso aí, não. Aí bora lá, esse bicho, eu vou, mas se for mentira. Aí tá aí, mano, até hoje tem a foto lá do Einstein. O Einstein porra, dizendo. Sobral, é? Se for mentira, tu vai errar um salga, baito. O Einstein dizendo. Aí, mano, vieram. Eu passava muito lá em Sobral, hein? Aí, mano, os ingleses fizeram um estudo lá, mano, de comprovação da teoria da relatividade, porque o sol era tão intenso de um jeito, mano, que a estrela que eles estavam observando conseguia fazer a curvatura da luz. Solzão ali pegando fogo, né, mano? Pô, era tão quente, mano, que foi lá que eles definiram a escala de temperatura do inferno, né, mano? Pra poder ter uma base ali. Putaria, uma base aproximada. Putaria demais, mano. É, mano, mas em questão de terra, quente. Pera aí, deixa eu só um comentário rápido aqui, pro cara não perder o tema. O Robert De Niro disse uma coisa interessante. A facilidade do cara fazer uns estudos em Sobral é porque lá todo mundo fala inglês, né? Aí isso aí facilita. Putaria que dizem, mano, que até hoje tem descendente dos ingleses do Einstein lá, mano. Em Sobral lá. Família do. Não é do Einstein, mano. Esse bicho era. Essa é dos ingleses, né? O sobrenome do Einstein Moura, é? É, mano. Einstein Moura. Albert Einstein Moura. É isso. Aí, por isso, mano, que o Manel tava com aquele cabelão do Einstein, né? Todo pra trás. Bota a língua. Ei, Manel, faz aí a fotinha do Einstein. Bota a língua pra fora aí. Vai lá. Botar a língua pra fora, igual o Einstein, Manel. Vai lá, a fotinha. Mais uma vez, pra dar tempo do pessoal clipar aí pra fazer a montagem. Vamos, aquela cima. Deixa eu ver. Faz aí. Procurar aqui, foto do Bota Einstein. Bota aí, foto do Einstein, da língua. Foto do Einstein, linguinha, bota aí. Só com ele aqui, ó. Bota aí. Botei. Aí, Einstein linguinha. O cara acabou de comer o negresco, mano. Pera aí, mano. Vai lá, ninguém vai olhar pros teus dentes. Peraí. Deixa eu aumentar aqui tua câmera aqui. Pera aí, ó. Deixa eu botar tu em tela cheia aqui, ó. Não, aí dentro, mano. Se o cara aparecer, o cara vai botar em tela cheia, ó. Pera aí. É só aqui entre a gente, mano. Vai lá, mano. Vai. Faz aí a linguita do Einstein. Eu queria me ver, mano. Peraí, mano. Agora. Não, eu te tirei essa tela cheia aí, mano. Vai, velho. Doidão, vai direito. Vai, mano. Faz aí. Aí dentro. Oh, putaria, viu? Manel Einstein. A galera aí doidou agora, ó. Manel Einstein. Hashtag Manel Einstein. Manel é o novo cientista maluco, né? Mas se eu te disser que eu já fiz uma peça lá no Mataramab, que eu era o cientista maluco mesmo. Não, mas tu era um Einstein. Fiquei acertado no papel, hein? E eu ainda fui matou indicado para outra. Eu fui o Oscar. Indicado tu foi indicado. Próximas peças. O Oscar? O Oscar do Mataramab. Quando fizerem aí o filme do Albert Einstein, mano, tem que convidar o Manel, mano, pra uma pontazinha aí, mano. É porque nessa época aí, mano, eu tinha um cabelo assim, ó. Eu tinha um cabelo maior, aí eu deixei tudo doido assim, ó, pra cima. Tô dizendo, mano, que esse bicho. Manel é o autor da teoria da cachaçalidade, ó. Como é que é a teoria, Manel, da cachaçalidade aí? Quanto mais o cara toma, menos o tempo passa, né? O negócio dele. É alguma forma dessa. É a quantidade de litros começa a dar um atraso no tempo, né? É só o Manel assim, mano. O Manel liga pra mulher dele, né? Não, a mulher do Manel liga pra ele, né? Porra, vagabundo, vem pra casa. Mas, não, eu tô saindo do bar agora, 11 horas. Aí dá 2 horas da manhã, o Manel chegando em casa. Aí a mulher do Manel, já vê isso, porra, mano. Como é que se diz? O bar é na esquina, tu demorou 3 horas pra sair do bar pra cá. Não. Abriu um buraco no tempo aí. Essa é a teoria da cachaçalidade do Manel. Tem outra personalidade ali conhecida do, né, do Ceará, né? Que é o Francisco José do Nascimento. Tu conhece, Manel, aí? Que é o atacante do Ferroviário, né? Esse bicho aí. Chico. Ele é mais Chico, conhecido é? Como o Dragão do Mar, mano. Ó. Vixe Maria, meu. Bicho, é o One Piece do. O One Piece do Ceará, né? Era... Não pensei que foi no dragão marinho do que luta contra o Shiryu, ó. Dragão marinho é esse, mano. Ah, dragão do, marinho. Da saga de Poseidon. Dragão marinho, olha aí. Aí foi longe. Putaria, viu, mano? Mas ele, mano, ele. O, a história do Dragão do Mar, né? Na verdade, era um barco, né? Que ganhou o nome de Dragão do Mar, né? Por causa desse cara, né? O Dragão do Mar. Que ele. Eles estavam. Clodoaldo, mano. Transportando. Clodoaldo, puta que pariu, mano. Clodoaldo. Já já te falo do Clodoaldo. Ceará, mano. Tu não pode falar mal desse bicho aí, não. Para, viu, mano? O Dragão do Mar, mano, ele tava. É, transportando um navio que tava cheio de escravos, mano, na época. Mano. Em 1881, mano. Aí, mano, ele se recusou, né, a transportar ali os escravos ali pra outra região ali. Aí disse, não, bichão, vamos soltar todo mundo aqui, bichão, não sei o quê. Fez a maior revolução ali. Aí esse bicho ficou conhecido. Aí ele batizaram o navio com o nome dele. É, o Dragão do Mar, não sei o quê. É o Titanic. O Titanic cearense. Ele cobrava pra transportar os escravos e chegava no meio do caminho e soltava todo mundo. É, mas ele disse que não queria mais, mas transportar escravos no navio dele, não sei o quê. Aí batizaram ali o navio com o nome dele, né? Inclusive o navio. Ele tá até hoje em atividade, mano. Na época ele tinha sido construído. Pela antiga essa, empresa da Petrobras, mano. Ele tá em atividade até hoje. Quer dizer que esse barco aí, esse barco tá funcionando até hoje? Tá até hoje, mano. Até hoje ele tá na atividade aí. Acho o Dragão do Mar, mano, ali é o Titanic cearense. O Pérola Negra. Tu tá ligado que tá rolando uma briga de torcidas aqui no chat, né? O pessoal da Tufi versus a Ceará Boy. Pô, cara. Tufi versus. Começaram uma briga. Taria. DVD disse, tretas. A história do Manel foi ofender o Clodoaldo aí, mano. O Clodoaldo ali é um herói cearense, né? Melhor personalidade cearense é o Clodoaldo Matador. Brasil 3, Bolívia 0. É, os caras doidando aqui. Putaria. Dragão do Mar é o barco do Shanks. Ei, Joel. Ei, Joel, pra tu que tá estudando não, as marcações. Impressionante. Cara, deu certo. Pra tu que tá estudando aí as embarcações, aquele naviozão encalhado ali há mil anos. Tu estudou Acho. Ele aí pra falar no pé? O cara aqui no site já disse, né? O Mara Hope. Mara Hope? É. Acho, é. Ele tá lá no. Na leste-oeste, né, mano? Lá no fundo já, mano. Tá faz tempo, né, mano? Que ele tá lá, mano. Nunca mais tiraram ele de lá, né? Está ancorado até hoje. 5 anos, mano. Mano, é o tentando fazer um cruzeiro, né? Pra visitar esse barco aí, né? Pra ver o que, Manel, é que tem dentro aí. Tentando trazer informação pro Cash, mano. Fala de um barco que afundou há 35 anos, mano. Ali é todo no mínimo. Outra Mas personalidade. É interessante, macho. Tem um visto, tem um vídeo aqui, ó, de um drone sobrevoando ele, ó. Fazer um mergulho pra ir lá visitar ele. Ouvi dizer que tem monstros, né, mano, ao redor daquele barco ali, né? É um navio fantasma, né, mano? Se o cara se cortar naquele ferro dele e acontece alguma coisa, hein? O que fazer de teto? Vamos pegar a câmera aí no feriadão. O Manel pensando que ia ganhar. O Manel pular de cima do negócio ali pra ver se dá alguma coisa, hein? O Manel pensando que vai se cortar no naviozão enferrujado lá da leste. Aí pensando que ia ganhar poderes, né? Vai virar o Aquaman do Ceará. Né? No máximo tá aí ganhar um tétanozão tipo C aí. Um dos mais perigosos. Um tétanozinho de leve, né, mano? Isso aí não é nada. Aria, mano. Galera dizendo aqui, Ceará amou, tu Figueiredo. Aqui tem muito dessas putarias, né, mano? Essa putaria aí de Ceará contra Fortaleza, né? Aí os caras ficam se xingando uns aos outros, né? É, tu Figueiredo, não sei o quê, Ceará gay. Sempre teve essa putaria, né, mano? Aí lá atrás, mano, só os caras do Ferroviário, mano, dizendo, é, mano, não sei o quê, fazendo um enxamezinho lá atrás. Os caras vão nada a ver, né? Outra curiosidade também sobre o Nordeste, mano, é porque a galera não sabe aí, né? Mas na verdade, mano, o Dragon Ball Z foi gravado aqui, né, mano? As filmagens foram aqui, né, no Ceará. Lá na... Na Pedra da Galinha Choca ali, né, mano? O Dragon Ball foi gravado lá, né? Inclusive tem imagens, ó, pra provar aí, ó. Tem imagens aí, aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, cadê ó? A imagem? Pra provar aí, ó. Tem a pedra. Imagem. Quero ver as imagens. Tá, cadê? Tá o Piccolo, Gohan e o Goku ali no chão, ali morto ali, né? Cadê a imagem? O Ian ali, já morto, né? Ali como sempre. Aí tá ali a pedra da galinha foca zona ali, ó. Aqui do Ceará. Só o ângulo que tá diferente, ó. Tu sabe que o Game of Thrones foi gravado aqui também, né? Foi, não, mano, foi. Foi, mano. Bota aí no Google, mano. Trono de Ferro Fortaleza, pra tu ver. Tem a foto lá da gravação dele. Inclusive o Trono de Ferro, né? Se ele viesse pra cá, pra Fortaleza, ia pegar fogo, né, mano? Ia ser tão quente que ninguém ia conseguir sentar, mano, no Trono de Ferro. Pegando fogo ali, negócio. Ele veio, né? Ele veio por aqui, viu? Ei, mano, tu sabe que... Dizendo, mano, gravaram em cenas, mano, aqui. Tu sabe que a torre do LoL, mano, ela veio pra cá também, né, mano? Uma torre zona de 5 metros de altura, né? Ei, mano, aqui é, como é que se diz? Aqui é uma área turística pra objetos cenográficos, os objetos vão tirar férias aí, não, mano, a torre do LoL ali, é, vou passar minhas férias lá aí... com a canoa quebrada, mano, falou, mano. Aí, macho, os caras... Aí os caras tava dizendo, mano, que os caras botavam ele na a torre na rua, né, assim, no evento lá de anime. Aí os caras, vixe, mano, a torre do LoL tá derretendo, mano. Tá... Bota ela na sombra aí, mano. Eu pensei que tu ia dizer, mano, que os caras botavam a torre do LoL lá no evento, mas os caras vinham correndo e davam uma voadora ali pra derrubar a bicha. Puta... putaria, viu, macho, agora um negócio que eu acho massa ali daqui de Fortaleza, que eu sempre achei massa, mano, foi aquela catedral lá do centro da cidade, mano. Aquela catedralzona ali que é construída com design gótico, né, mano? Aquela catedral ali é massa. Essa catedral é bonita demais, viu? É massa. Parece o castelozão do Symphony of the Night, né? A ironia, que a catedral é bonita, a arquitetura dela é doideira, né? Como o Joel disse, parece um castelozão medieval. É, mano. Mas os caras entrar na igreja que é bom nem a pau, né, Sobral? Né? Tu é doido, né? Pode ser que eu pegue fogo aí nessa bicha, os caras só olhando de longe ali. É, mas bem feito, mano. Acaba de ter feito isso aí. Quer dizer, as pessoas que fizeram, né? Se garante, mano. É doido, mano. Pedreiros são doideiros ali. Pedreiro? Ó, ali os... É, mano, porque a galera só dá crédito pro arquiteto que desenhou. E a galera que botou a mão na massa lá, ó. Fez isso aí, Manel do povo, né? O pedreiro, o serrano, tá? As pontas ali, ó, do pico mais alto ali, ó. Bem o fininho, dono do preposto, né? Que vendeu fiado pros caras poderem terminar a obra. Pois é, mano. Aqueles cimentozão poti, né, mano? O cara morreu ali, ó. O cara leva uma queda ali, morre, mano. É bem feio. Mandar um abraço também pro carroceiro, né, mano? Que foi deixar areia grossa ali no sábado, porque senão não terminava a obra, né? O cara chegando lá com um caminhãozão de areia vermelha. Onde é que eu boto isso aqui, ô seu Francisco? Bota ali, mano, naquele terreno ali. Os cachorros mijando na areia. Ai, mano, galera. Quem fez foi o arquiteto, mano. Ah, porra de arquiteto, quem fez foi o pedreiro. O que foi que fizeram contigo essa semana que tá com a raiva dos arquitetos? Tô tentando, né? Apareceu, né? Os caras só falam que não, foi o Totem Tower, né, que fez aí a catedral. Ninguém lembra ali do seu Chico, né, mano, ali que tava ali na botando a mão num cimentozão queimado, né, mano? Concretozão ali armado, né? Os caras ali nunca dão crédito, mano, ali pro seu Raimundo, né, mano? Que botou ali os vitrais da entrada da catedral, né, mano? Então, putaria, mano. Esses são os verdadeiros heróis, né, mano? Do Brasil. Isso aí. O cara só fez desenhar e merece crédito, mas nem tanto. Isso aí. Mas essa catedral aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, mano. Qualquer arquiteto faz essa porra, mas é só pegar qualquer revista do Batman, aquela catedrais ali, pronto, mas volta, faz aí, ó, desse jeito aí. Aí o pedreiro vai lá e faz, mano. Pedreirozão é foda, mano. Tu é doido, mano. Isso era massa, viu, mano? Tu mandando construir tua casa e o pedreiro, não, mas como é que vai ser? Eu jogo com a revista do Batman, assim, não, mano. Desse jeito aqui. Putaria, viu? Eu já me deu uma boa ideia. Eu vou me mudar em breve. Eu vou fazer esse projeto aí do Batman. Parada. Tem um comentário aqui que vale a pena ser mencionado. Sidney Mello. Hoje o Joel fez o corte do Zé Curubu. Ficou parecido. Putaria, viu, velho? Pedro Lucas, o pedreiro não é foda, ele que fez o trabalho dele. Putaria. Lá, Hermes Freitas, aqui no Ceará tem seus próprios heróis. É verdade, ó, aqui tinha tipo Vingadores Cearense, né? Tinha o He-Man Cearense, que ele lutava com 80 homens de uma só vez ali num ringue. Passou no ratinho e tudo. Eu vi isso aí, mano. Eu lembro disso aí, mano. Do He-Man Cearense, velho. O bicho ali chamando a galera pro rim. O DVD disse que o He-Man morreu, mano. Já foi, não, mas. Caralho, velho. Homenagem ao He-Man aí, velho. Pelo menos ficar homenagem, né? Aí tardia, mas tá valendo, né, mano? Taria, viu? He-Man ali lutava com 80 homens. Tem aquela história também do... Diabo. Tem aquela... Outro... Falei. Outro super-herói também cearense que é extremamente conhecido, mano, internacionalmente, inclusive, é o Quebra-Coco, né? Se tiver famoso no Brasil, é clássico, viu? Né? Não sabe quebra... que o Neto ia falar do Quebra-Coco. Olha. Quebra-Coco é o demolidor cearense, né, mano? É. Demolidor de cocos, né? Tu sabe que o a gente treinou Kung Fu, né, mano? Lá na academia, né, da Mau. E o professor da gente, mano, ele dizia, mano, que o Quebra-Coco treinava lá, mano, na Mau, mano. Oxê. Não, mano, tu conhece ali o Quebra-Coco? Aí conhece, mano, lá do centro ali. Quebrando os cocos. Não, ele treinou aqui, mano, na Mau, mano. Vixe, o Quebra-Coco, mano, esse bicho quebrava coco verde na dentada, né? Bicho ali. É, mano. Descascava o bicho inteiro. Oi? E quebrava o bicho na testada. Ele tacava uma lenhada, mano, e quebrava o coco no meio, mano. Tu é doido. Gabriel Souza, o Quebra-Coco fez sucesso lá em São Paulo também. Aí, bicho internacional, né, mano? É, o bicho é internacional, mano. Bicho ganhou o mundo todinho, né? Deveria ter sido chamado pra Marvel. De produtos internacionais, mano, eu acho que o maior artigo de exportação aqui do Nordeste, mano, são os humoristas, né? Eu acho que é a grande marca registrada do Nordeste, principalmente aí nos anos 90 e 2000, mano, foi a exportação dos humoristas. Não, total, mas a gente exportou muitos humoristas aí. A gente inventou, na verdade, né, mano, as risadas, né, mano? A gente inventou a risada, porque não existia a risada. Os caras tudo triste, né? Os caras lá tudo triste. Eu... Galera do Brasil, tudo triste, o humor saiu daqui, mano. Aí de repente os caras, rapaz, mano, os caras rindo. Que é isso? Que é isso? Que é isso aí, né? Os caras dizendo, né? Ah, mas rir, não sei o que, rir, não sei o que. Os caras ali, vixe. Aí os caras aprenderam, mano, risada zona ali, mano. E a gente exportou ali Chicanísio, né? Tom Cavalcante, Tiririca, Irã Delmar. Irã Delmar. O Irã Delmar ainda vai conquistar o Brasil, mano. O bicho tá só esperando ali um momento dele, mano. Irã. Os caras botando aqui no chat, ó. Hashtag. Ah! Aí, mano, Shaolin era nordestino também, mano. É. Os caras falando um bocado de programa aqui de moral duvidosa do Ceará, ó. João Inácio e as Tigresas, Regininha Duarte, Manias e você. Oxi, mas agora o Thiago Bodão. Esse Regininha falou aí é bom, hein? O Thiago Bodão aqui falou um clássico, viu, mano? O espantazão ali, vixe, meu irmão. Vixe, mano. Caralho, mano. Acho que tem um DVD aí, mas que trouxeram uma vez pra cá, mano. Aí, as melhores do espanta, mano. Macho, mano, era uma hora, mano. E o cara passava uma hora, mano, sem conseguir parar de rir, mano. Macho, tu é doido, mano. Aquela demais. Piada ali do cabaré da tia Leila, o Manel tava lá no dia que aconteceu, mano. Ele contou antes do espanto. Caralho, mano, tu é doido, esse mano. Esse do cabaré da tia Leila entrou no livro dos recordes, viu, macho? Macho, tu é doido, mano. Esse DVD é lendário demais, mano. E os caras aí, mano, macho. Esses humoristas aí, mano, de negócio de stand-up aí, negócio de não. Peraí, antes de começar a falar mal dos stand-up, qual o maior humorista do momento, mano, do Brasil? O maior humorista do momento, eu acho que é aquele cara lá do... Como é que é? Da Praça Nossa lá? Não é o Ceará, não. Mim, né? Eu acho que quem faz mais sucesso com o humor no momento... É aquele Carlinhos Maia, né? Carlinhos Maia. E eu acho que o Carlinhos Maia é nordestino, né? Não? É, mas ele não é do Ceará, não. Acho que ele é do Piauí, Belém, sei lá. É nordestino, mano. Isso aí é os nordestinos. E o Whindersson também, mano. O Whindersson acho que ele é do Piauí. É, do Piauí. E também é um dos maiores expoentes aí. Se o cara pegar, mano, sei lá, os 4, 5 maiores influencers... De hoje, olha aí, o pessoal tá aqui dizendo Carlinhos Maia de Alagoas, mano. É. Se o cara pegar Carlinhos Maia, Whindersson, Tirulipa, esses caras que movimentam, mano, pelo menos aí a metade, mano, só tirando a média e tal, mas são do Nordeste, mano. Tirulipa também é foda. A galera falou aí o Paulinho Gogó, né, mano? Também é famoso. Aqui que a mulher do Manel hoje tá nervosa, descendo um cacete nele. O Manel teve que se retirar da live ao vivo ali. Mas o. Mas o Paulinho Gogó, ele é nordestino? Acho que não, né? Mas é de São Paulo, é ele. De onde é que é o Paulinho Gogó aí? Outro humorista aqui famoso, Jurandir Filho aí. Um abraço pro Jurandir Filho. Jurandir Filho. Jurandir aí. Putaria, o Cleberson botou aqui Tom Cavalcante das antigas, porque hoje ele não tá muito bom, mano. É, mano, mas eu tenho que defender o Tom Cavalcante, mano. Didi, mas o melhor, né, show também de humor que eu já fui na minha vida, mano, foi do Tom Cavalcante, mano. E eu tinha o mesmo preconceito que o pessoal tem. Não, mano, o Tom Cavalcante ficou muito tempo no Sul, mano. O bicho perdeu a graça, não sei o que e tal. Mas o show de humor do Tom Cavalcante, mano, só não é melhor do que o do Irã Del Mar, mano. O bicho ali vale o ingresso. Irã Del Marzão é lendário. O Neto, mas tu acha que é o show dele de hoje em dia ou era na época clássica? Não, mano, de hoje em dia, mano. Eu fui assistir, a última vez que eu assisti o show do Tom Cavalcante foi a última vez que ele teve aqui em Fortaleza, mano. Faz uns 2 anos por causa da pandemia, né? Aí eu cheguei lá no show, mano, como quem não queria nada. Aí, porra, mano, sei o que e tal. E eu pensei que ele tinha perdido o time. Macho, mas o show do homem, mano, é 1h10, 1h15, você rindo direto, mas é só piada zona nordestina mesmo, mano. Corra que eu acho que ele não conta na televisão, porque é meio pesado e tal, mano. É doido, mano. Vale muito a pena. Outro cara também que faz sucesso é o, né, Matheus Ceará, né, mano? Matheus Ceará. Matheus Ceará, praça, aí, bicho, também é outro representante da comunidade, mano. Matheus Ceará, Matheus Ceará é qual? É da Praça é Nossa. Eu lembro desse nome, mas eu não tô lembrando quem é. O é da Praça. Como é? Casal é o que tem Bebe. Umas piadas zona pesada que são uma porra, mano. Casal Bebe tá aí. Ah, faz a risada aí, Manel. Faz a risada do Casal Bebe aí, Manel. Pra galera ver aí. Ah, é esse doido aqui, Matheus. Faz aí a risada, mané, do casal Bé aí. Ficou ruim. Macho, Falcão. Mano. Olha, o Luan Vieira falou do Falcão também. Aí. Macho, Falcão. Falcão é arquiteto. Ele é legalzinho, é legalzinho. Nunca... Não, Falcão é genial. Falcão é genial. Vou deixar uma denúncia aqui, mano. O Manel não gosta do Falcão só porque o Falcão é arquiteto, mano. O Manel era doido pelo Falcão, mano. No dia que ele descobriu que o Falcão era arquiteto, os bichos, não, Falcão, pau no cu, não sei o quê, mano. Os caras dizendo aqui no chat, ó. Ah, mano, a risada do Causal Bé, mó pai, melhor a risada do Joel. Só. Risada aí da descoberta do riso foi fenomenal, meu. O cara. O cara gritando. Putaria. Falcão, filósofo, putaria. Acho as letras do Falcão, mano, das músicas são massa. Ixi, demais. Apareceu aqui, que... ó. Peraí, a inspiração do corte do Joel, vamos bicho aí, ó. Olha o que, é que apareceu no aplicativo aqui, no aplicativo. Cadê? Pizza? Cachaça, bebida alcoólica. Bebidas alcoólicas no queima, ó. É isso aí. Pariu, o Zeca Urubu, a galera falando aqui. Acho que agora tem uma putaria, mano, também ali da galera aqui do Nordeste, pra gente finalizar aqui as histórias, né? Já vão dando aí, que inclusive a gente vai fazer o sorteio agora, né, mano? Depois dessa história aqui, né? Já vamos mandando os salves aí. Aí, galera, vamos. Aquela história, mano. De que a galera aqui do Ceará, mano, elegeu um bode, mano, pra prefeitura, mano, do Ceará. Vocês se lembram? Juraci, né, mano? Bons tempos. Juraci. Putaria, meu. Ei, mano, fala de Juraci, é vivo ainda, mano. Morreu, mano. Bicho tinha 100 anos, mano, na nossa época, mano. Pois é, o bicho modificado, né? O bicho já assumiu a prefeitura, mas ele já tinha 70 e cacetado ali, mano. O bicho ficou várias décadas ali, mano, na frente. O bicho não largava o osso nem a palma. Aí, mancho, em 1922, mano, os caras estavam puta ali com o governo, né? Os caras, mano, não sei o que, governo, baito, não sei o que. Aí os caras, macho. E na época era a votação, né? Não era como hoje que tinha a urna eletrônica, né? E tal. E o cara votar lá, né? E tal. Era tudo na cédula, né? Aí os caras votavam ali na cédula, mano. Os caras pegaram, mano, e num ato de protesto, mano. Eles pegaram o bode, né? O bode ioiô ali, que era viver ali no, na Praça do Ferreira ali. Aí, não, mano. Na cédula não tem o nome dele, mas a gente vai botar. Aí os caras escreviam, mano. Bode ioiô, aí eu marcava ali o voto pra ele. Aí a aí, porra ó, do bode, mano, bom, ganhou, bom, mano. Botou aí, ó. Ô, putaria, ei, mano. Cadê? Não falou. Ei, mano, diabo é isso, mano. Mataram o bode, empalharam ele, mano, pra botar no museu, mano. Acredito não, foi, mano. E ainda veio um inglês pra cá, mano. Um turista inglês e roubou o rabo do bicho, viu? Fela da puta, mano. Esse ei, bicho aí queimar nas... O Bolsonaro era pra ir atrás, mano. Desse bicho aí, mano. Ei, mano, é um... Manda um zap aí pro Bolsonaro, mas que eu acho que aí. Ele não sabe dessa história não, mano. E os caras ainda vêm enaltecendo a cultura americana aí, mano. Tá aí, mano. Ah, roubaram o rabo aí do ioiô aí, mano. A partir desse momento a gente tem que fazer alguma coisa aí, mano. Os caras roubaram o rabo do bode e não pode ficar por isso não, mano. Putaria. Gabriel Souza, o bode ia estar tá vivo até hoje se não tivessem matado ele. Putaria demais. Oh, putaria, viu, mas. Inclusive, já vamos fazer o sorteiozão, né? Sorteio aqui do. Já vão mandando salves aí, né? Brasil 5! Bolívia 0! Brasil 5! Vocês estão fazendo um bolão? Já é isso, mano. Pedro Lucas, roubaram o rabo do ioiô, mano, já vê isso. Vocês estão fazendo um bolão? Lucas Fiorini. Bolsonaro não pode saber dessa história, não. Aí, o Lucas Fiorini, ó. Bolsonaro não pode saber dessa história, senão ele anuncia uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos. Mas é justo, mano. O cara não pode ficar por baixo. Roubaram o rabo do bicho, mano. É, doido, né, mano? Agora, vixi, agora a galera endoidou. Cadê o galeto? Cadê o galeto? É, mano, é uma de vingança, mano. Tu devia ir lá pros Estados Unidos, mano. Nos Estados Unidos, lá na Wall Street, mano. Tem uma estátua zona de um touro muito louco, mano. Tu devia ir lá, touro, mano, e roubar os ovos do touro, mano. Chifre. Pra se vingar ali dos americanos. Chifre. Ah, mas os ovos, mano. Roubaram o rabo do de lá, tu devia roubar os ovos, mano, bicho. Pois é, mano. Só de mal aí, viu? Pois é. Manel aí é o Vingador Cearense. Bicho, ele puto, né, mano? Vingador Cearense, ó. Bicho, ele puto, né, mano? Os americanos. Os Manel não tem. É o que, Manel? Ixi, Manel caiu agora. Manel caiu, mas vai participar do sorteio, hein? Taria, mano. Vamos lá, vamos ver aqui. Sorteio. Boa, aí, Manel voltou aí. Ixi, Manel. Tá ouvindo aí? O teu fone já tá descascando, Manel. Eita, pô. É bicho, esse Maria, bicho vai comprar mano. O falsificadozão, aí dá nisso aí. Aí, ó, hashtag galeto. Galera tá doida aqui no galetozão aqui. Vamos lá, sortear o galeto. Quero o meu galeto, cadê Século o galeto? Possuído, ó. Aí sim, melhor podcast da galáxia. Feliz dia dos nordestinos. Feliz dia dos nordestinos pra todo mundo, né, mano? Do Nordeste, né, mano? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver aqui quem é que vai ser o sorteado. Vamos puxar os comentários aqui. Roda aí, ó. Ei, mas era pra tu fazer o sorteio, mano. Igual do Silvio Santos, mano. Rodando sim. Aqueles globos gigantes com a bolinha, mano. O cara não... O cara não fez nessa daí, mano. Aquelas... Ah, no próximo vai ter isso aí, mas a gente vai arranjar alguma mulher razoavelmente bonita, né, pra ficar rodando o bicho lá. E o Manel anunciando os números, né, tipo... O Manel anunciando os números, tipo Totolequezão, né, ali. Ah, ei, mano, peraí, Joel, mano, antes de tu começar a rodar o negócio aí pra sortear, mano, tem como botar a música de fundo ali do... Vixe, de quem? Daquela do... Do peão da casa própria, mano. Você viu o Sanso? Pera aí, vamos pegar aqui a trilha sonora do peão aqui. Trilha aí. Sonora do peão aí pra dar mais emoção pro sorteio, mano. Tem que ter. Ei, mano, o Silvio Santos ali, ele devia ser nordestino, viu? Ia ser muito mais rápido. Ei, mano, se o Silvio Santos fosse nordestino, mano, aí esse bicho batia qualquer história de superação americana. O bicho ia ser mais foda ainda. Peão da casa própria tema. Cadê? Tá aqui. Que a música zona. Vamos baixar aqui agora pra gente colocar aqui no. Relaxa aí, mano. Sidney Mello, mano. Relaxa aí que na hora que a música subir, vocês vão se empolgar aí pro sorteio. Rodando bicho, os caras falam. Putaria. Partiu o alicate. Joel tem que vender o seguro de vida igual o Zé Curubu. O cara vendendo seguro de vida. Na verdade, é a apólice de seguros, mano, né, aí, o cara vendendo. Aí, enquanto o Joel pesquisa, mano, tem uma menção honrosa aqui, mano, que o pessoal lembrou. O ídolo máximo aí do Manel, mano, que pra ele é Deus no céu e ele na terra, mano. O cara tem que lembrar do Lula, né, também, mano. Lula aí, o mega popstar do Brasil e o maior representante aí do Nordeste. Lulinha ali é foda, cara do Manel, mas Lula no Ceará. O Lulita, né? O Lula no Ceará, o Lula. Lulinha, mano. Sim, mas ele é do Ceará. É baiano, mano, mas é no Nordeste. O Lula é baiano, mano. Baiano, sabe baiano. Não, dessa aí. Pensei que ele fosse piauiense, sei lá. É, mano, Lulinha é baiano. Da Baixa tá iguaense. Manel. Bicho, tu tá fingindo, a gente viu um sorrisinho no canto da boca, mano, quando o cara falou no Lula aqui. Pernambucano. Né, tá doido, Bahia. É um do lado do outro, mano. Vamos lá, vamos fazer o sorteiozão aqui agora. Cadê a música? Vamos lá, ó. Aí subiu aí a música, ó. Vai, vai. Eita, agora! Vai, vai, hein, menino? Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sortear, sortear! Vai, perdeu o bicho! Vixe, mano! Lá, MTNT, mano! Olha aí, mano! Putaria, mano! Caralho, bicho! Quem? Fela da Ele tava aí nos comentários, mano. Putaria, cadê o Laerme? O Laerme, mano, que ganhou, mano. Olha aí, mano. Puta... Aí dentro, Laerme. Ainda bem que foi pra ele, né, mano? Bicho é um ouvintezão já clássico, né, mano? Desde os primórdios ali da. Vixe, a musiquinha da casa própria, ó. Tem, mano. Laerme, foi, ganhou. Laerme, depois tem que mandar um direct pro Instagram do programa. Exatamente. Pra dar o um endereço aí, o cara poder mandar o galetão pra ele, hein? O Laerme é da onde, mano? De Fortaleza? É, ele é de Fortaleza, mano. Samuel vai fazer o delivery. Na o Laerme que eu tô pensando. Se for lá, eu tô pensando, é, daqui. Mas ele se mudou, mano, Laerme. O Laerme se mudou, foi pra onde, mano? Planalto Piscinho, ele tá dizendo. Se for em outro estado, mano, a gente vai mandar na terça-feira pro Sedex, mano. Que amanhã o correio não funciona e segunda-feira é fechado ali. Ei, Laerme. Os caras aqui, ó. É, mas corre atrás do os caras dizendo aqui, quebrem as pernas do galeto, ó. Ei, Laerme, mas tu tá morando aonde, mano? Esse bicho tá nos comentários aí, mano. Vai responder aí, onde é que ele tá morando aí. E o Manel, que ele se mudou. Ele respondendo coisa, mano. Porque ele é vai mesmo, é botar o verdade, endereço é verdade. dele aí, mano. Os caras vão interceptar ali um entregador do galeto. O bicho vai ficar sem um galeto. Ixi, os caras roubando o galeto. Como é, o Manel? O Jota. Ei, Manel, faz aí o Jota e o Samuel entregando galeta ali pro Laerme na moto. Vai aí, vai aí. Encerrar o programa aí. É, pra encerrar aí o programa bem aí. Vai lá, vai lá. E cadê o galeto, mano? Na mão dele, mano. O galeto, mano. Onde é que tá o galeto aí? Atrás, mano. É na mochila, né? Putaria. Mochilinha se for. Só aquela. Cadê? Cadê a mochila? A mochila. Farrei a mochila aí, a mochila. Pera aí, porra, que tá dando lag. Acho que o Manel caiu agora. Isso, tá aí a mochila, tá aí a mochila. Aí, dentro. É o putaria. Mas aí o cara já ó, fez. Ó, vida. É o putaria, viu, mano? Última mensagem. É o Der Bruno, se o Jota for na garupa, não tem espaço ali pra mochila. Putaria. Alô, galera. Até a próxima live, hein, galera. Vamos entrar em contato com a Hermes, hein, menino. Alô, galera. Falou. Vixe, acabei. Cara triste, né? Que não ganhou. Aí dentro, falou. Hasta la vista, baby.